Não é bom brincar com amor, sabe por quê? Você pode tropeçar na saudade e sofrer. Portal Sua Rocha. Eu tô metade lágrimas, metade sorriso. É desse jeito que eu vivo. Um dia eu tô festando e no outro sozinho. Tô terminadamente deprimido. Eu me empurrei num beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz um estrago. Irresponsavelmente eu abandonei a gente. Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente. Eu terminei mal terminado. Hoje eu voltei cedo na rua. Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua. Eu terminei. Presente na minha saudade atrasada. Eu terminei mal terminado. Alguém me segure pra eu não beber. Eu me empurrei no beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz um estrago. Irresponsavelmente eu abandonei a gente. Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente. Eu terminei mal terminado. Hoje eu voltei cedo da rua. Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua. Eu terminei mal terminado. Achei que eu não sentia mais nada. Tá muito presente na minha saudade atrasada.